a quicadinha junto e misturado com até cobanas, baby. Solo Fidel é sucesso. Ele inventou um tal de uísque quatro letras, nome pituzeiro. Chegou o fim de semana, vai rolar um reguezinho. Os bailes dos paredões tá lotado de brutinho. Acabou a escalve bicha, catuaba e a cerveja. Agora tá rolando o tal de uísque quatro letras. É só pitu, pitu, pitu na boca das negras. É só pitu, pitu, pitu na boca das negras. Acabou a escalve bicha, catuaba e a cerveja. É só pitu, pitu, pitu na boca da negra. É só pitu. Pitu, pitu, pitu na boca das negras. É só pitu, pitu. Solo Fidel, até Romanos, baby. Traga o meu pitu, Gisosmar. É sucesso. Chegou o fim de semana, vai rolar um reguezinho. Os bailes dos paredões tá lotado de brutinho. Acabou a escalve bicha, catuaba e a cerveja. Agora tá rolando tal de uísque quatro letras. É só pitu, pitu, pitu na boca das negras. É só pitu, pitu, pitu na boca das negras. Acabou a escalve bicha, catuaba e a cerveja. É só pitu, pitu, pitu na boca da negra. É só pitu, pitu, pitu na boca da negra.